De escravo eu sou livre da senzala do pecado. Fui liberto de bastardo e plebeu. Hoje filho sou de Deus, sou herdeiro. A mudança que desfruto agradeço ao Cordeiro, que foi morto e reviveu. Minha vida vem de Deus. Da morte para a vida, da terra para o céu, grande transformação. Como água feita em vinho, Jesus encheu de paz meu coração. Sou morada tabernáculo do Espírito de Deus. De humilhado exaltado, de pequeno fez-me grande contra o inimigo meu. Meu nome desprezado deu-me um nome exaltado, Jesus, Filho de Deus. Hoje eu dou glória a Deus. Da morte para a vida, da terra para o céu, grande transformação. Como água feita em vinho, Jesus encheu de paz meu coração. Das trevas para a luz, do pecado fui liberto, escravo hoje vivo, também luto, devo isso ao meu Senhor. De barro feito um templo, sou morada tabernáculo do Espírito de Deus. De humilhado exaltado, de pequeno fez-me grande contra o inimigo meu. Meu nome desprezado deu-me um nome exaltado, Jesus, Filho de Deus. Antes da sabia de nada, hoje eu dou glória a Deus. Da morte para a vida, da terra para o céu, grande transformação. Como água feita em vinho, Jesus encheu de paz.